Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, não é? Deus é bom demais. Queridos, quero convidá-los a entrar numa história não muito higiênica comigo. Se eu dissesse para vocês, de um cidadão, pode ser eu e você, que ele ficou sem escovar os dentes por 30 ou 60 dias, não faz cara de nojo. 30 ou 60 dias sem escovar os dentes. Então marcaram um dentista para ele no dia seguinte. E ele teve uma ideia fabulosa. Ele pegou a madrugada inteira e se pôs, varou a noite escovando os dentes. Vocês acham que foi uma boa estratégia ou não? Escovar dentes é um estilo de vida. Uma negligência de escovação de dentes, por muito tempo, não se resolve no dia anterior, quando estoura uma cárie, ou quando o canal já tem que ser feito. Ou você tem uma vida de escovação de dentes, você não soluciona isso com um dia de programa especial de escovação ou profilaxia no seu dente. É preciso ter um estilo de vida de escovação de dente para que você tenha dentes saudáveis. O meu convite para vocês hoje é aplicando essa verdade ao conceito do discipulado. Nós não vamos ser discípulos se fizermos programas de discipular pessoas. Eu vou discipular alguém em algumas lições. Discipular alguém é ter um estilo de vida. Discipular gente, discipular ou ser discípulo de Jesus é um estilo de vida. Gasta-se a vida tendo encontros com Jesus 3 vezes ao dia, pelo menos, se fosse a escovação. Pensando nisso, o grande grito que Deus colocou no meu coração é a convocação ao discipulado. A convocação ao discipulado, e eu quero convidá-los para juntos a gente ler um versinho das Sagradas Escrituras, no Evangelho de Marcos, o pequenino Evangelho de Marcos. Nós vamos juntos ao capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler apenas um versinho das Escrituras. Marcos, capítulo 8, a convocação ao discipulado. Nós vamos ler só o versinho 34. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler uma primeira vez e toda a igrejinha juntos uma segunda vez. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nós só temos o Senhor por Deus e nós somos cativos e alimentados pela Tua palavra, Deus. Esse domingo, nesse horário, nós não temos outra coisa a fazer senão nos calarmos aqui e com ouvidos bem atentos pedir para o Senhor falar conosco, Pai. É o Senhor que sabe como cada um de nós chegou aqui nessa noite, Deus. Há necessidades das diversas cores aqui e o Senhor as conhece muito bem. Talvez há corações aqui alegres demais, coloridos, empolgados, precisando talvez de uma palavra apenas de estímulo ou de cuidado com uma soberba, com uma alegria exacerbada, mas pode ter corações aqui também acinzentados, escurecidos, tristes e apagados, e o Senhor pode também aplicar a sua palavra aos nossos corações, Pai. O Senhor passeia por essa igrejinha há muitos anos, Deus. O nosso pedido, o nosso clamor é que o Senhor faça isso essa noite, Deus, em nome de Jesus. E use essa palavra para animar, encorajar e educar os nossos corações, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, a convocação ao discipulado. A convocação ao discipulado. O contexto aqui é do Senhor Jesus, nos versinhos um pouquinho antes. Ele acabou de explicar para os discípulos dele que a coisa vai pegar. Ele chegou, juntou os discípulos dele e falou assim: eu vou sofrer, eu vou morrer, vão me crucificar, vão me matar e eu vou ressuscitar. O que Pedro falou? Jesus, não entra nessa. Pedro, discípulo de Jesus, falou para ele: não entra nessa. O que Jesus falou para Pedro? Frase conhecida nossa, de quem passeia pela Bíblia: arreda Satanás. Jesus falou para Pedro, sai fora, isso que você está falando é coisa de gente, dos homens, você não está cogitando das coisas de Deus. Então é Jesus conversando com a turminha dele, e aí a gente cai exatamente nesse versículo 34. Então, convocando a multidão, quem está convocando? O Senhor Jesus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Primeira lição que a gente tira aqui. Uma convocação geral. Uma convocação geral. Olha o começo do seu versinho. Ele fala assim, convocando a multidão e juntamente com a multidão os seus discípulos. Não é isso que diz o versinho? Leiam todos vocês até o final de disse-lhes. Um, dois, três e já. De cara, queridos, a gente não pode deixar cair uma gota da palavra. Quem convoca é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está convocando. Ainda que a gente não tivesse mais nada das Escrituras, o comecinho desse verso, ele tem que ser valioso e precioso para mim e para vocês. O Senhor Jesus, hoje é domingo, nesse mês que nós estamos, nesse dia, nesse horário da noite, a voz do nosso Salvador está falando para mim e para vocês. Ele está te convocando. Não precisava de mais nada da Bíblia para a gente. A voz do meu... Quem convoca é o Senhor Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Esse Salvador não é uma história do passado. Ele vive e reina hoje e ele te convoca. Já dava para passar a noite louvando a Deus porque ele está te convocando. Essa convocação geral, o próprio Senhor Jesus convoca a mim e a vocês a ele. Uma convocação geral, porque ele chama a multidão, mas não só a multidão, e os seus discípulos. O sentido da convocação não é eu chegar para o Davi, e eu acho que eu estou devendo isso para ele, afinal de contas é um amigo, eu chegar para o Davi e falar assim, Davi, vamos jantar lá em casa? E lá em casa a comida é boa. Davi, vamos jantar lá em casa? Então é um convite, um convite. Uma convocação não tem o tom de convite. Não, não tem. Uma convocação ela é mais forte. Vocês que têm carros, pessoal chique, que anda de carro bacana, já viram alguma vez na televisão um chamado de, olha a aula de inglês mais uma vez, recall. Quem sabe o que é recall? É aula de inglês, irmão. Aqui a gente prega o evangelho e aprende inglês no mesmo culto. O recall é aquela tela azul que aparece na televisão e começa a falar os números de chassi de carro que precisam voltar na concessionária porque tem um negócio errado no seu carro. Então ele fala, o chassi de número tal até o chassi de número tal estão sendo convocados a voltarem às montadoras porque tem um problema no seu airbag que pode te matar. Eles não falam assim. Mas a verdade é essa. Isso soa para você como um convite? Você pode não levar o seu carro lá? Ou você tem uma viagem na segunda, no seu carro, e você vai dormir com esse barulho, dirigindo, olhando para o airbag ali, ele para você, e você, urricol, ô Jesus. Você não, é um convite ou é uma convocação? Esse é o sentido da palavra. O Senhor Jesus, ele faz essa primeira convocação, uma convocação geral, mas ele não está falando assim, se der, chega aqui, não. Não é um convite espontâneo, frívolo, mas é uma convocação nesse tom de que a sua vida pode estar em risco. Ou você ouve a voz de Deus hoje, ele está convocando. Uma convocação geral, tanto da multidão quanto dos discípulos. E nessa convocação, que não é um convite, que é forte te chamando, a gente vê essa faca que corta de dois lados. Ele chama a multidão e ele chama os discípulos. Eu tive o privilégio de estudar missiologia na Noruega. Dá vontade de rir, um goiano na Noruega, dá vontade de rir. Eu estudei missões na Noruega. E na Noruega é um lugar frio demais. Qualquer casaquinho de Brasília não vale lá, não precisa nem levar. Eu cheguei na Noruega, a gente morava numa como se fosse uma fazenda, uma roça norueguesa, vai. E naquele lugar, uma das atividades que a gente tinha enquanto no curso de missiologia era também fazer algumas coisas práticas. Um dia sobrou para mim cortar lenha. Vamos cortar lenha. Eu fiquei pensando naqueles lenhador de desenho animado. Peguei uma camisa xadrez, igual lenhador. Deixei a barba crescer, que era o dia de fazer o lenhador. E fui cortar lenha. E eu achei que aquele negócio ia ser difícil demais. Eu pensei no mico que eu ia pagar. Peguei o machado, tinha lá um lugar para cortar lenha. O cara trazia as torinhas já cortadas, no tamanho de rachar lenha, em dois. E eu peguei o machado, irmão. E foi mico, obviamente. mas logo me ensinaram. E com um pouco de treino, devia ter me gravado, porque eu parecia um lenhador. Eu bati aquele machadinho lá e pá! Serrava em dois lados, caía, lindo de ver. Um lado para cá, um lado para lá. O machado cortando em dois lados fortes. Essa convocação do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma convocação geral, que ele chama multidão e que ele chama discípulos, é o jeito de Deus, que ele usa a mesma palavra para estraçalhar todo tipo de coração. Ele está com o mesmo grito dele, com a mesma convocação dele, separando dois grupos. Ele chama a multidão para ouvir o grito dele, que chama o discipulado, para esses ele chama a salvação. Ele já está chamando quem quer vir, vem, e o preço é esse. No mesmo grito dele, ele está chamando a multidão. Venham, ouçam a minha convocação. Venha, isso vale para mim e para vocês. Pode ter gente aqui que está acostumado com o Evangelho, mas não tomou uma decisão firme com o Senhor Jesus. Tem paquerado o Senhor Jesus, mas não botou uma aliança no dedo, dizendo, eu sou do Senhor Jesus. O grito é para você que está na multidão. A convocação é geral. Ele grita para a multidão, chamando e clamando você à salvação. Ainda há tempo. Todavia, ele chama a multidão e os discípulos. Do outro lado, ele está falando com a turminha dele, o mesmo grito, a palavra de Deus, multiforme do nosso Salvador, chamando ao discipulado. Se uns ele chama para a salvação, esses ele chama a santificação. Vem andar comigo, vem andar perto, que a coisa vai pegar. A convocação geral, chamando então, tanto para a salvação quanto para a santificação, tanto a multidão quanto os discípulos. Tudo bem até aqui? Eu quero passar mais rápido pelo primeiro e segundo ponto e a gente espera mais um pouquinho no terceiro ponto. Então, a primeira convocação é a convocação geral. Uma segunda convocação que a gente nota nesse versinho é uma convocação pessoal. Uma convocação pessoal. Vê se vocês concordam comigo. Olha o versinho 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Todos os estudiosos que eu me debrucei para estudar um pouquinho sobre o discipulado, eles são unânimes em dizer que esse grito é um grito que olha para mim e para você no olho agora. Se ele deu uma convocação geral, multidão e discípulos, a hora é essa. Agora ele faz uma convocação pessoal. Se alguém, você pode pegar uma canetinha, bota do lado do alguém o seu nome. Se você, Carlitos, quer me seguir, o preço é esse. Muda o seu entendimento ao ler o versinho, porque agora o grito já não está mais solto, que estava te chamando. Tudo bem que estava te chamando. Agora a convocação afunilou. Quem já fez café sabe. O coadorzinho de café, ele afunila para a gente tomar o pretinho, não é? A conversa agora afunilou. Jesus está olhando nos seus olhos. A convocação é pessoal. Esse se alguém sou eu e você. Risco alguém e bota seu nome. A pergunta é, você vai seguir o Senhor Jesus? Você vai topar o discipulado? Chega do jeito que é do seu jeito a vida? Você vai vir para o time de Jesus? Agora é como se fosse uma apresentação de teatro. Fui pouco a teatro porque era menino da bagunça. Até encontrar o Senhor Jesus eu passei a ser mais culto, agora eu vou ao teatro. Em teatro está tudo escuro aí, iluminado aqui, e tem horas que acende um holofote e fica o artista principal. Hoje o holofote está em cima de você, carapalha. Essa convocação aqui agora é pessoal. Está falando com você. Afunilou. Me mostra a sua digital que gritaram sua senha. 32. Pode conferir que é seu número. Jesus está falando agora com você. A convocação foi geral, mas a convocação agora é pessoal. E note que o nosso Senhor Jesus, ele está chamando para ele. Para ele. Esse é o grande lance do discipulado. Esse é o grande lance do discipulado. Se você não tem um encontro e uma vida bem juntinha do Senhor Jesus, não ousa falar dele para ninguém. Você não presta para falar do Senhor Jesus. A verdade é essa. Desculpa o vocabulário, que eu sou simples e um pouco abusado. Mas a convocação pessoal, o Senhor Jesus está te chamando para ele. Vem. Ele fala à multidão e aos discípulos. Se alguém, se você quer vir após mim, Jesus chama você para ele. Deixa eu te perguntar, você está pertinho de Jesus? Você é cheião de Jesus mesmo? Você bebe da palavra dele todo dia? Você tem saudade de Jesus? Você ainda se emociona quando lança um canto novo aqui e a gente grita, Galileu, Jesus, esse nome ainda te faz esquentar o coração? É o nosso Salvador? Ele é o seu Salvador? Ele é o seu Senhor Jesus? Esse chamado do Senhor Jesus não é para você fazer uma coisa para ele, é para você ser dele, inteira, inteiro. Como que está seu coração? Você divide com quem a sua vida. As horas do seu dia são gastadas com o quê? O Senhor Jesus está chamando todo mundo, está chamando os dele, mas está chamando você para ele. Para ele. Vem andar com Jesus, vem ficar com ele, chega de ser do seu jeito, ele te chama para ele. Chega, você não dá conta de vencer essa vida assim. Os problemas são grandes demais. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem para mim. É o Senhor Jesus fazendo, não uma convocação só geral, mas pessoal para você essa noite. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, ouçam o convite dele. Ele está te chamando, querido. Vem para mim. Vem para mim. Uma convocação pessoal. Esse convite, perdão, essa convocação, quando nos chama, ela é irresistível e intransferível. Irresistível e intransferível. Eu não sei a história de vocês. Eu posso dizer a minha. Eu não cresci no Evangelho. Eu tenho 11 anos de crente só. E conto no reloginho, porque é uma delícia ser crente. Eu vi o quanto que era ruim não ser crente. E eu me lembro, através da... Vocês se lembram? Eu falo 300 vezes essa história. A minha princesinha, vocês se lembram da história dos três reis magos que seguiram uma estrelinha no céu e a estrelinha levou eles até Jesus. A minha Fernanda, a minha esposinha, a esposinha mais linda do mundo, ela que me levou ao Senhor Jesus, ela é a minha estrelinha. Acompanhando a vida dela, o meu discipulado foi andar perto da Fernanda e da família dela. Acompanhando a vida deles, pela voz e pela vida, foi constrangedor. Eles me levaram até a cara do Senhor Jesus. A hora que eu fiquei de frente para o Senhor Jesus, daquela manjedoura, não teve como resistir. Eu não sei como é para vocês. Mas esse chamado pessoal para mim, quem encontra com o Senhor Jesus, eu acho que alguns não encontraram. Porque quem encontra com o Senhor Jesus é irresistível. Eu quis avançar nos braços do Pai. Muda tudo. Tudo que tinha para trás virou realmente esterco e refugo. Eu pude enfrentar minha mãezinha quanto ao catolicismo. Eu era muito católico, eu rezava o terço. Eu falei, o que, que eu faço com Nossa Senhora, que hoje para mim é Vossa Senhora? Tudo aquilo para mim era muito confuso. Mas eu encontrei com o Senhor Jesus irresistível. O chamado ao discipulado é para estar pertinho dele. Ele chama o seu nome. E a minha angústia aqui é que ele esteja chamando alguém para ele. Alguém para ele. Alguém que estava frio, já era de Jesus, mas estava frio, para vir para pertinho da brasa. Alguém que nunca foi dele, está ouvindo, mas paquerava com a igreja, vim para pertinho dele essa noite. Porque discipulado, além de ser irresistível nessa atração, ele é intransferível. Não dá para eu e vocês, a gente juntar um tanto de dinheiro aqui, e vocês têm muito dinheiro, que eu sei, a gente juntar um tanto de dinheiro aqui, e contratar a melhor agência de publicidade do país, vamos supor que seja a W Brasil, e falar para eles saírem pregando o evangelho, discipulando as pessoas para a gente. Olha, a gente juntou aqui 5 milhões, a gente queria contratar vocês da W Brasil para fazer uma campanha de Jesus. Vocês vão discipular as pessoas, vão falar do Senhor Jesus para eles. Funciona assim? É intransferível. Coisas que eu e você temos que fazer, só eu e você temos que fazer. Os seus coleguinhas de trabalho são só seus. O seu chefe xarope é seu, não é meu. É você que tem que pregar para ele. Talvez ele continue chato e xarope exatamente porque você não pregou para ele. Porque a gente crente fica legal, não fica? Pregar o evangelho. Intransferível. O chamado é geral, o chamado é pessoal. Tudo bem até aqui? Vamos para o final. A gente gasta um pouquinho mais nele, mas vou tentar ser rapidinho também. Então, uma convocação geral, uma convocação pessoal, uma convocação radical. Eu peço que vocês leiam o versinho todo uma última vez. No 1, 2, 3. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, multidão e discípulos, disse-lhes, se alguém, bem pessoal, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É uma convocação geral. Nós vimos isso no versinho. É uma convocação pessoal. O versinho olhou nos nossos olhos. O Senhor Jesus está chamando. É uma convocação radical. Radical. Radical. Tem um preço, pensa bem, porque tem um preço e o preço não é barato. Não é barato. Tem um preço e o preço não é barato. Vocês se lembram de uma história aqui, dessa Bíblia querida, de Lucas, que um rapaz ele queria construir uma torre e foi dito para ele, você faz o cálculo, porque começar a construir, lançar fundamento e não terminar é pagar vergonha, é mico. Não vai ficar bom para você se você for fazer isso. Visitei uma igrejinha ontem, ontem foi sábado. Ontem eu visitei uma igrejinha toda no alicerce, a base toda feita. Falei numa outra salinha lá e perguntei, e essa igrejona aqui fica pronta quando? Eles falaram, ih, pastor, Tem muito tempo que está aí. Que vergonha. Está lançado lá os alicerces e não vou terminar, talvez nunca. O chamado ao discipulado, essa convocação, ela é radical. Ela tem um preço. Faz a sua conta aí, porque não vai ser fácil. Não é barato. Nessa mesma passagem, fala que se um rei fosse brigar com outro, ele tinha ali 1.000 soldados, e ele vai contra 10.000, calcula bem que 10.000 deve dar uma sova em 1.000, se não tiver com Deus, porque um com Deus é a maioria, né? A gente sabe. Mas a passagem estimula a gente a fazer esse cálculo. Reflita, a convocação aqui, ela é radical. E me parece que ela traz três lições da convocação radical. A abnegação, a disposição e a submissão. No começo a gente vê a abnegação. O que, que diz o versinho? A si mesmos se negue. A si mesmos se negue. Como é que explica se negar? Eu lembrei da minha sogra. Eita, genro bom! Eu lembrei da minha sogra. Vou explicar por quê. Porque a idade da maturidade e a mente iluminada por Deus, Deus me encontrou, eu fiquei crente, como diz os crentes. Eu comecei a frequentar a casa da minha sogra e eu fui vendo o jeito da minha sogra. O discipulado era real e acontecendo ali. Uma das coisas que eu vi minha sogrinha fazer é que ela faltava tirar comida da boca para dar para Flávia, para Fernanda e para Fabiana, que são as meninas com F da casa dela. Criatividade. Todas as três com F. Flávia, Fernanda e Fabiana. Eu vi a dona Fátima, minha sogrinha, várias vezes, ela trabalhava numa padaria, ela deixava de comprar coisas para ela e comprava coisas para Fernanda, para Fabiana. Eu acho que ela prefere a Fernanda. Uma conversa minha, edito o vídeo. Então, eu vi várias vezes ela fazer isso. Ela tirava do dinheirinho dela, ela não comprava coisas para ela e comprava coisas para a Fefe. Mas vi ela fazer também para a Pitas, que é a Fabiana, e vi ela fazer também para a Fly, que é a Flávia. Ela, várias vezes, ela tirava do dela para agradar as meninas da dona Fátima. As meninas da Fátima. Eu vi isso várias vezes acontecer, mexeu demais comigo. Mas isso não é o mérito da dona Fátima. Tem um monte de mãezinhas aqui. Mãezinhas, mostra a mãozinha, por gentileza. Tudo mãezinha. Que mãezinha que não faz isso para uma filha? Para um filho? Não é natural para vocês fazer isso? Por que, que vocês fizeram isso? Isso é o sentido dessa palavrinha aqui, negar a si mesmo. Essa abnegação é exatamente isso que acontece no coração da mãezinha. Acontece um amor maior do que a si mesmo. Porque que a gente se ama é fato. A gente se adora. Tem um ego aí dentro, é gigante. O eu, o seu, enorme. Mas quando a mãezinha pare uma pessoa dela, parece que muda uma chave, um chip, e ela tem mais amor àquela menina, àquele menino, do que ela mesma. Aí ela passa a tirar tudo que ela foi. Se ela era egoísta, se ela era muito patricinha, se ela era tudo, ela começa a ficar até esculhambada de não se cuidar, mas a filha dela está no vestido da Barbie. Não é? E o cabelinho dela faz um negocinho, um cachinho. Não é assim? Porque para a menina é tudo. O que acionou essa mudança de eu virar de dentro para mim mesmo para o outro? Um amor maior. Um amor maior. Um encontro com um amor maior faz você não ficar, então, tão egocêntrico e poder olhar para fora, servir o outro. O negar a si mesmo, nessa história aqui, que a gente explicou com as mãezinhas, é exatamente a mesma coisa. Não é você se anular, é você servir. As mãezinhas não se anulam, não se anulam, mas elas servem. No exemplo das mãezinhas, trazendo aqui para a nossa caminhada com o Senhor Jesus, essa convocação radical, ela exige essa abnegação. Negar a si mesmo. É o quê? Se você não ficar fascinado pelo Senhor Jesus, você vai continuar servindo o seu coração. Porque o seu coração é um poço sem fundo. Você compra um tênis, ele quer o próximo. Você faz uma viagem, ele quer mais dois. Você faz um cruzeiro, ele quer um mar mais longe, ou um navio maior. A menina compra uma bolsa, ela quer dar outra cor. Ela tem um sapato, agora tem o baixo, agora está na moda alto, agora está na plataforma. Quantos brincos você tem? A gente tem uma fome eterna aqui dentro. Se você não encontrar um amor maior que muda os seus olhos, o seu valor e o seu coração, você vai continuar servindo ao reino do eu. A gente não seria tão apaixonado por nós mesmos se a Bíblia não falasse isso. Jesus não estaria falando aqui à toa, negue-se a si mesmo. É porque é o nosso natural a gente se achar e se amar demais e não os outros. Então, esse é o primeiro desafio nessa convocação radical da gente vencer essa índole nossa de achar que eu e você, a gente está no meio do sistema solar, não é nem sistema solar, é sistema eular, porque a gente acha que a gente está no centro do universo. Então, vencendo isso, como que isso acontece? Mudando esse amor. Se eu tiver um encontro com alguém que eu amo muito mais, descobrir um amor maior, eu passo, então, a não me anular, mas servir e servir a Deus. Tudo bem até aqui? Abnegação, dentro da convocação radical. A segunda lição é a disposição, porque o versinho diz, negue-se a si mesmo, depois ele diz, Tome a sua cruz. O significado não tem erro, né? É sacrifício. Tomar a sua cruz é o seguinte: se você está segurando alguma coisa e o Senhor Jesus vem aqui no seu ouvido e fala assim, toma a cruz! Se você não soltar, você não toma a cruz. Então, talvez, você, na sua vida, assim como eu na minha, a gente tem segurado coisas, a gente tem colocado coisas no peso, é pesado, a nossa vida é cheia de gancho, cheia de âncora, e a gente está indo nessa vida, cheia de coisa por fazer. Aí Jesus fala, toma a minha cruz. Se você não solta e não abre a mão, você não pega a cruz. Para pegar a cruz exige um sacrifício de você largar as coisas que você tem e tomar essa cruz. Esse é o sentido aqui. Tome essa cruz. Então você tem que largar e pegar esse sacrifício e ir com fé, porque o caminho com Jesus é de sacrifício. Esse é o preço do discipulado. É uma convocação radical. E vocês notaram outra coisa? Ele começa dizendo, tome a sua cruz. Existe a opção, então, sem cruz? Jesus, qual a opção aí sem cruz? Não tem uma opção? Eu queria ser crente sem cruz. Não tem um crente da prosperidade aí, não, Senhor Jesus? Um crente só da cura? Não tem um travesseiro gospel aí, não, Jesus? Um óleo abençoado lá, um negócio? Me ajuda aí. Não tem. Isso não é evangelho. No evangelho é tomar a sua cruz. Eu me lembrei de um versinho e de lições que eu tirei dele que explicam muito bem essa verdade. Da disposição. João 16:33 diz assim, prestem atenção, por favor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Atenção. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha as lições desse versinho dentro dessa lição aqui da disposição de tomar a cruz. No mundo passais por aflições. Primeira lição dentro das lições. Muitas lições. Sinceridade. Deus é papo reto. E está no Salmo. Esqueci o endereço. Mas tem um Salmo, um versinho do Salmo que fala que a palavra de Deus é reta. Deus é papo reto. Ele não doura a pílula. Ele não está te chamando para a teologia da prosperidade. Ele está falando, tem sofrimento. Vai ter aflição. Sinceridade. No mundo passais por aflições. Primeira lição que ele está falando nesse sentido de tomar a cruz aqui, nesse versinho que eu estou ilustrando com vocês, é sinceridade. Vai ter aflição. Segunda lição, localidade. No mundo tereis aflições. Nessa vida, do começo até o final, vai dar ruim. Não tem jeito. Nós vamos lutar, dona Rubenita. E a gente sabe, a luta da senhora é a nossa. E a senhora sabe do que eu estou falando. Nós vamos ter aflição. Deus, o Senhor Jesus é sincero, vai ter aflição. Sinceridade, localidade. No mundo, essa vida, a vida inteira, aqui não é céu. A gente vive com o Senhor Jesus, muito alegre, mais alegre do que todos. Mas aqui não é céu, ainda não. Na glória, não tem nenhuma lágrima. Engole o choro. Não vai ter mais. Acabou. Tudo acaba. Mas aqui, no mundo, sinceridade. Vai ter aflições no mundo. Localidade, no mundo, tereis aflições. E eu falei para vocês a última lição. A transitoriedade. No mundo, passais por aflições. Glória a Deus. Era a hora da igreja virar Assembleia de Deus e dar glória a Deus. Porque vai acabar, irmão. Vai acabar. No mundo, passais por aflições. Está com hora marcada. O prazo de validade do meu e do seu sofrimento está escrito. A gente tem que achar a etiqueta, porque não tem a data. Mas vai acabar. Eu não sei se o meu é amanhã, se o seu é daqui a 10 anos. Tem gente que já foi promovido, já está na glória. Eu estou atrasado, na minha visão. Eu queria estar lá. Mas Deus me deixa aqui com a Fernandinha. Ela não gosta que eu fale isso. Mas eu, por mim, eu estava lá. Então, tome a sua cruz. Vai dar... Não tem jeito. Tem sofrimento. Vem para o time do... Onde que é a guerra? Esse é que é o esquema aqui que Jesus está falando. Eu estou te chamando para a guerra. O cara vai para a guerra e fala, tem um batalhão que fica dormindo ou trabalha só no refeitório? Ah, vá. Não, estou te chamando para a guerra. Tome a sua cruz. Pega, não tem opção sem cruz. Pega, tome. A próxima lição, a sua cruz. A sua cruz. Não dá para escolher cruz. Paulão, tem uma cruz mais leve aí, não? Tem uma cruz, essa do lado aqui, não dá para pegar essa aqui, não? Cadê a loja das cruzes? Tem a loja das cruzes? Loja das cruzes, ô Senhor Jesus, não pode ser aquela branca ali, não? Combina aqui com minha roupa aqui? Ainda não? Tome a sua cruz. Todo mundo tem uma cruz. Pode procurar o seu nome. Aonde que está a cruz do Paulo? Está atrás da do Carlitos. É aquela maior do Paulo lá. É aquela atrás do Carlitos. Tome a sua cruz. Não tem jeito de ser sem cruz. Você vai ter que pegar a cruz, solta algumas coisas, toma a cruz, vamos sofrer juntos, e você tem a sua cruz. Todo mundo tem a sua. Qual que é o salmo da inveja? Quem sabe o Salmo da Inveja? Salmo da Inveja é o Salmo 73. Salmo 73, depois você lê. É o salmo da inveja. Todo mundo tem uma cruz, mas eu e você, a gente é desse jeito. A gente acha que a do outro é mais bacana. Todo mundo acha que a cruz do outro... Não, mas esse, o problema daquela família é muito mais fácil do que o meu. Olha esse meu filho aqui, trabalhosaço. Esse menino aqui, eu vou falar aqui só para você, meu bem. Ele é o cão, tá doido? Aquele filho daquela menina ali, você viu a oração da menina aqui? Nosso menino não dá conta de falar em nome de Jesus, amém? O que, que a gente faz? Tudo do outro é mais bonito e mais fácil. Só tem grama verde no do outro. Você é que é daltônico. Você tem cruz e o outro tem cruz. Cada um tem a sua. Para de reclamar. A família do outro é melhor, a minha é pior, a igreja do outro é melhor, o nosso pastor vai embora, o outro vai ser pior. Já estou dando um recado. Pronto. Tome a sua cruz. Cada um com a sua. Não tem jeito. E no final o versinho diz, tome a sua e diz cruz, cruz, cruz, cruz, cruz. Quando a gente fala cruz, hoje a gente usa no pescocinho, mas não era bonito assim no passado. Né? É você, acho que eu ouvi algum pregador dizendo isso, é você pendurar uma cadeira elétrica aqui no pescoço. Olha a cadeira elétrica bonita. Eu tenho uma cadeirinha elétrica, de ouro. 18 que late, 13 que mordem. Piada ruim, a gente não conta do púlpito. A cruz é instrumento de morte. É instrumento de morte. Cruz, a cruz, acho que foi Spurgeon que falou isso. A cruz não é de pena, a cruz não é de pelúcia, a cruz não é de veludo, mas a cruz também não é de ferro. A cruz também não é de ferro, não é de aço. É uma cruz. O nosso Senhor Jesus, quando ele desenhou uma aflição que cabe no seu bolso, ele sabia que você ia suportar. Ainda essa semana, eu aconselhando uma menina do sul do país, ela escreveu um e-mail difícil, abrindo o coração e muitas coisas, e eu dei mais ou menos essa palavra a ela. Eu falei, mas veio desenhado para você em coração. É você que dá conta de atravessar esse deserto mesmo, porque eu não dava conta, não. A sua cruz, e ela é cruz, não é de pelúcia, não é de veludo, mas também não é de aço. É do tamanho que você dá conta de carregar. Para de reclamar, tome a sua cruz. Falamos da abnegação, falamos da disposição, negue-se a si mesmo, disposição, tome a sua cruz. E, por fim, a submissão, lembrando que a gente está dentro de convocação radical. Não perca o raciocínio. Então, a última lição é a submissão, que o versinho termina dizendo o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. Olha a frase que o HDL soltou. HDL não é o colesterol bom, né? HDL. É colesterol? Não, de colesterol, HDL, não é? É Hernandes Dias Lopes. Olha a frase que o Hernandes Dias Lopes soltou. Ele falou assim, ser discípulo não é abraçar uma doutrina, é seguir uma pessoa. Vamos dar uma palma para o Hernandes Dias Lopes. Pode bater palma na igreja, não, né? Presbiteriano, pode não? O cara arrasou. Ser discípulo não é abraçar uma doutrina, que às vezes a gente é muito aqui, não é? Presbiteriano, então... Os caras da Assembleia, quando me chamam para pregar, falam, ele vai explicar a palavra, que eles gostam de Bíblia. Mas não pode ficar aqui não, ó. Só que não, doutrina. Ó. O ser discípulo não é abraçar uma doutrina, é seguir uma pessoa. Quem é a pessoa? O Senhor Jesus. Vocês deviam tomar mais Neston. Quem é a pessoa? Mais um pouco de sucrilhos. Quem é a pessoa? Agora ficou bom. Todd para todo mundo. É seguir uma pessoa. E siga-me. Eu não sei se eu já contei para vocês, me perdoe, eu vou repetir. Eu visitei missionários em Guiné-Bissau. E em Guiné-Bissau teve uma guerra civil no passado. E a gente foi nas tabancas lá, onde é a tribo deles. E aí, o missionário que eu estava acompanhando, andando com ele aqui, ó, ele falou assim, Carlitos, nós vamos passar aqui agora num lugar que foi o lugar da guerra civil. E aqui era campo minado. Rapaz, aqui é campo minado. Toda viagem missionária que eu faço a oração final, porque eu acho que chegou a hora. Quando está sobrevoando a Amazônia, eu faço a oração final. Quando eu estou no Rio Negro, eu faço a oração final. Quando eu estou no Medio Oriente Médio, eu falo, vai dar ruim, não vai dar certo. Eu passo pelos Estados Unidos, eles olham para mim e falam assim, no passaporte, por que você foi em Oman? Eu falo, vai dar ruim aqui também. Tal. Então, viagem missionária, eu vou sempre, já faço a oração final. Eu falo, Deus, talvez é dessa vez. Nessa de Guiné-Bissau, eu estou no meio daquele mato africano, o cara fala que era um campo minado. Eu falei, chegou a hora da glória. Pelo menos explode, eu vou como se fosse uma carruagem de fogo. O cara, aonde ele pisava, aí ele falou, vamos ali visitar os missionários. Aonde ele pisava, eu pisava, irmão. Ele mal levantava a botinha, o pezinho sujo dele, eu falava, espera. Eu ia na pegada, vai saber. Aonde ele pisava, não pode nem espirrar. Seguindo ele. Esse é o conceito de andar com o Senhor Jesus. Você não vacila nem para a direita, nem para a esquerda. Aonde o Senhor Jesus vai, você vai. O que ele faz, você faz. Como ele reage às provocações, você reage do jeito dele. Senão, pum! Cuidado. Como que ele fala? Como que ele não fala? Que horas que ele cala? Que tipo de reação ele tem? Pelo que ele fica nervoso? Não, mas Jesus ficou nervoso, Carlitos. Ficou. Pelo quê? E pelo que você fica nervoso? Seguir o Senhor Jesus é andar na cola dele e não é do seu jeito, é do jeito dele, senão vai explodir. Outra frase. A obediência nos leva a lugares que jamais iríamos. A obediência nos leva a lugares que jamais iríamos. Posso falar de quem que é a frase? Carlitos. Eu que falei isso uma vez, achei lindo demais, anotei. Foi no dia que a Ana, o Lu e a Audrey estavam indo para o Ibel estudar. E eu falei, esses meninos não tinham vocação para estar mexendo com essas coisas. Os meninos criados no Danoninho aqui, igual a Nanda, a mãe pagando faculdade para menino, e o menino fala que quer estudar Jesus fora. A mãe quase pira. E eu falei, cara, só Deus mesmo, né? A obediência, esses meninos tudo foram, estudar Jesus um ano. A obediência te leva a lugares que você jamais iria. Eu jamais pensei em visitar Guiné-Bissau. Eu jamais pensei em andar dentro da Amazônia. Eu era bancário. Eu enganei a Nanda, porque ela casou com um bancário. De repente, Deus me fez missionário. Glória a Deus. Mas a vida melhorou muito para ela, diga-se de passagem, né? Mas então, a obediência, o seguir o Senhor Jesus... solta tudo, pode confiar, e é por fé, nós sabemos isso, vai andando com o Senhor Jesus, que é muito melhor do que o seu jeito. O seu controle, você acha que controla, não controla. Solta e vai com o Senhor Jesus, que o jeito dele é que é o jeito certo. Sabe para onde que Jesus te leva? Para o céu. Sabe seguir o seu coração para onde que te leva? Não vou falar. Queridos, eu quero encerrar contando também uma história conhecida para poder me estimular e te estimular a gente seguir o Senhor Jesus. A natureza do Evangelho, uma história que eu repito 300 vezes, que é a história do leilão da escrava. A história do leilão da escrava. O rapaz, um inglês, é Joel Bick, o pastor, que contou essa história, eu nunca mais esqueci, e eu sou das histórias. Eu pirei nessa história. Um inglês, ele está visitando os Estados Unidos, ali numa cidade portuária, ele chega na beira dos Estados Unidos, numa cidade portuária, está tendo uma feira, e na feira vendia várias coisas, e ele caminhando pela feira, aquele negócio de Estados Unidos, um pouco frio, ele com sobretudo, ele está passeando pela feira, ele vê um burburinho, um tanto de gente, e uma gritaria, quando ele se aproxima, ele percebe que estava acontecendo um leilão. Todos sabem o que é leilão? Um leilão? Um leilão é quando quer vender alguma coisa e as pessoas vão dando um preço. Cada um preço mais alto. Quem der o preço mais alto leva o produto. Mas veja o absurdo. Não era um leilão de um produto. Era um leilão de uma mulher, uma escrava. Linda, forte, de dentes brancos, fortes, maravilhosa, grande, em cima de um platô aqui. E o cara falando o preço dela. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Um inglês vendo aquela cena, deu ânsia de vômito nele, vendo gente vendendo gente. Ele ficou irritadíssimo, nervoso. E ele tinha ali uma monta de dinheiro, ele dá um grito lá de trás e fala, tanto! O leiloeiro aqui da frente ficou assustado, porque o grito do valor foi um grito que nunca foi dito pelo preço de uma escrava. Então ele replica daqui, o inglês está lá atrás, com o sobretudo dele, e ele fala, o senhor não tem o dinheiro! E ele fala, eu tenho sim, senhor! E tira um calhamaço de dinheiro assim, abana, e fala, está aqui o dinheiro! Ele bate o martelo e fala, vendido por cidadão de sobretudo preto. Ele vem andando de lá para cá. Ele vem pegar a negra, a escrava que está aqui. A hora que ele chega, ela dá uma cusparada na cara dele. Ele limpa a cusparada, pega ela pelas algemas que prendia ali os punhos dela e levou ela até perto de um escritório. Perto do escritório, ela fica de fora, ele entra na salinha, ela ouvia por um vidro, ele assinando papéis lá dentro. Ele sai com aqueles papéis, uma chave na mão, pega as algemas dela, abre as algemas, ela dá nova cusparada na cara dele. Ele limpa mais uma vez a cusparada, olha nos olhos dela e fala, querida, você está livre. Ela ficou sem entender, igual eu e você. E ela não aguentou, mesmo na posição de escrava, falou com ele. O senhor me comprou por um preço que nunca ninguém pagou por um escravo. E agora o senhor me soltou? Ele falou assim, pode ir, querida, você está livre. Você está livre. Ela então se joga aos pés dele, ajoelhada, e fala, senhor, o senhor se importa se eu gastar minha vida inteira servindo o senhor? Essa é a notícia do Evangelho. Esse é o tipo de convocação que Deus faz a mim e a você. A convocação ao discipulado, você não tem nada que está te forçando a vir essa noite, nada, nada, mas essa convocação é tão forte, entendendo o preço que o Senhor Jesus pagou por mim e por você, é tão especial, o seu amor é tão explosivo agora por Ele, que você já se nega, você fala que cruz que é e vamos embora. Eu posso servir o Senhor o resto da minha vida? Essa é a notícia do Evangelho. Eu quero convidar vocês para, no final desse sermão, dessa conversa boa entre a gente aqui, que a gente teve, para você verdadeiramente refletir. Vamos andar com o Senhor Jesus? Vamos ouvir essa convocação como algo para mim e para vocês? E mudar o jeito, a partir de hoje, caminhando com o Senhor Jesus, pertinho dEle, seguindo os passos dEle, conhecendo Ele, imitando Ele e falando dEle para as pessoas? Porque esse é o resumo do discipulado. Conhecer a Jesus, imitar a Jesus, falar de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? O Senhor vem aqui, pastorzão, para a gente orar e a gente encerra. Aqueles que quiserem podem ficar de pé, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Pai querido, o desafio está lançado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A convocação está feita. E que agora, ó Pai, cada coração esteja sendo trabalhado pelo Teu Espírito Santo a dizer sim a esta convocação, para que almas sejam alcançadas através de cada irmão, cada irmã aqui presente. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. O Senhor Jesus disse que os anjos queriam fazer esse trabalho, mas o Senhor convoca cada um de nós. Por isso, ó Pai, usa a Tua igreja, usa Teus servos. Pai, queremos agradecer pela vida do nosso presbítero Carlos. Continua a usar Teu servo, Pai, onde quer que ele pise, que ele tenha sempre a palavra do Senhor para transmitir às pessoas. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo que aconteceu neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter a bênção, depois vamos conhecer os visitantes, os avisos. Nós temos um hino ainda para a gente cantar. Nosso irmão Helder vai nos dirigir neste hino, nos conduzir neste hino. Mensagem real, hino 288.